um dia bom pra responder suas perguntas. Se estou atravessado, lhe dou um tiro na bunda. Arranque seus olhos de medo e sinta a cena. Se isso é o que busca, o que vai ter pros seus problemas. As pessoas, as quais vocês olham diferente, acredite pra sua surpresa, é, também é gente não contente igual vocês com seu céu. Pois ninguém quer ser jogado, deixado ao léu. Sem ter saneamento, um esgoto ao relento, com um cheiro que não exala e nem despacha com o vento. Mas o seu governo nem sabe que isso existe. O que conhece a fundo é o mundo, outros países. Quem nele confiou fez uma aposta com a morte. Depende pra viver muito de contar com a sorte. Aqui se rói a unha, a vida se rascunha. Como nesse papel que o céu é testemunha. Não, nem comecei a responder o que eu acho. Alarga os seus ouvidos e tira a cara de tacho. Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar que eu vou te fazer pensar. Até dá calor na bunda. Vem, vamos dar um rolê. Eis aqui minha favela. Posso lhe garantir que não haverá sequela. Mas não posso lhe dizer que você não amarela. Pois o que pode aqui ver não é mostrado em novela. Aqui uma senhora que nos olhos não tem mais lágrima. Faz um ano atrás que chora a perda de um filho, mas um trabalhador atrás do valor da vida, que foi atropelado por uma bala perdida. Me diga se onde você mora é rotina. Gambé sangue no olho querendo carnificina. Não, lá você dorme aliviado. Polícia não invade atirando pra todo lado. Mas eu já sabia, é, somos os únicos. Sinônimo de inimigo público. Fatos isolados, aqui se é constante. Somos as presas fáceis, os alvos ambulantes. Sei que na sua casa pra poder passar da porta, polícia tem que ter um mandado bem à mostra. Aqui é diferente e já vão invadindo. Arrancam nossos telhados enquanto estamos dormindo. Direitos iguais só se for em outro mundo. O pobre favelado é visto como um mero vagabundo. Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar que eu vou te fazer pensar. Até dar calor na bunda. O seu Papai Noel por aqui não dá as cara. Se tromba um favelado na rua ele dispara. Saindo de pinote atravessa o sonho e a luz. Até parece o diabo fugindo da cruz. Jesus mostre aos ignorantes que a imagem no espelho a mim é semelhante. Sei que vocês acharam o que pensam da gente, que a tábua como a parede me torna diferente. Mas digo a vocês que a diferença está na merda que ejetaram pra raciocinar. Podemos até mesmo temer o mesmo Deus, mas o seu herói certo que não é o meu. Não, não me iludo e nem acredito em fantasia. Reajo pra realidade do meu dia a dia. Com todos os problemas e adversidade, temos que exaltar essa comunidade. Que não se tem ajuda, mas não se foge da briga. Tá pronta para a luta e da fé não se separa. Então escreve aí que a nossa sobrevivência não depende daquilo que acha ou que pensa. O Rony aqui ostenta o que tem falado. Se levante daqui e vai morrer pra outro lado. É do Rony, mandou bem. Mas aí, nem sempre todo mundo tem essa oportunidade, certo? É, Colina. Vira e mexe, esses caras tão aí, ó, olhando torto pra gente, achando que a favela é o submundo desse mundo. Mas os que são humilhados serão exaltados, truta. Pois tudo eu posso naquele que me fortalece, entendeu? Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar que eu vou te fazer pensar. Até dar calor na bunda. Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar que eu vou te fazer pensar. Até dar calor na bunda. Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar que eu vou te fazer pensar. Até dar calor na bunda. Vem pra notar que eu vou te jogar no mar. Vai ver que bosta não afunda. Vem pra julgar.